no site www.padrereginaldomanzotti.org.br e também nas redes sociais. Através do Twitter e do Facebook, você tem a oportunidade de ser evangelizado e também de evangelizar, compartilhando seus testemunhos e vivências de fé. Seja um novo associado e nos ajude a seguir evangelizando. Ligue agora para 0-operadora-41-8401-0909 no dígito 1 e faça parte desta obra de evangelização. Deus que fez a terra, o ar, o mar, o céu sem fim. Deus que criou a luz está olhando por mim. Obrigada, meu Deus, pelos amigos que fiz lá na igreja. Tem gente mais velha, tem gente menor, mas somos todos da sua família. O livro Uma Oração por Dia traz 365 lindas orações, como esta, para você ler junto com seu filho durante o ano inteirinho. A renda deste livro será dirigida a crianças de instituições sociais, parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Ligue 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você também encontra este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Família Evangelizar. Juntos somos mais fortes. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma. Com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança, a obra já está disponível como pré-venda na loja virtual ou através do telefone 41-3221-6050. Seja um dos primeiros a adquirir o livro. Ligue agora ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e garanta já o seu exemplar. Em breve, você também vai encontrar este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Senhor, Tu me olhastes nos olhos e nessa hora da misericórdia atenda aqueles que mais precisam, os mais necessitados. Senhor Deus, faça maravilhas em nossa vida. Senhor Deus, nós queremos pedir nesta sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós queremos pedir, derrame, Senhor, graças e bênçãos do céu sobre aqueles que mais precisam. Senhor Deus, olhai aqueles que clamam com o seu radinho ligado. E não é por acaso, é providência divina. Ou você acha que, olha, você podia ter saído, teu rádio podia não ter pego, você podia ter tido uma desculpa, mas se você está com o rádio ligado, à toa não é. Então diga, Senhor, nessa hora da misericórdia, eu peço essa graça. Diga a graça, como fruto do terço e dessa oração. Escute como vale a pena rezar. Escute. Sou de Presidente Prudente e ouço o Senhor pela Rádio Onda Viva. Prefiro ser chamada de filha de Deus. Padre, há 2 anos espero receber um benefício do INSS. Há 4 meses eu ganhei a causa, mas a carta não chegava. Foi então que na novena do Sagrado Coração, eu, no primeiro dia, peguei a água, aspergi a folha e o número do meu processo. Dobrei a folha e coloquei dentro do rádio, no lugar onde fica o CD. Há um ditado que diz que cada um use as armas que tem. É verdade. E eu usei a minha confiança no Sagrado Coração de Jesus. Opa. quando foi no dia 30, último dia da novena, às 5 horas da tarde, a carta estava em minhas mãos. Amém. E a decisão do meu processo. Obrigado, Jesus, por esta graça recebida. Faço questão de ser associada, pois o que eu não posso fazer, o Senhor faz por mim. Amém. Nossa. Amém, que responsabilidade, hein? Deus seja louvado por pessoas como a senhora, viu? Deus abençoe. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai ao mais íntimo de nossos corações. Vamos lá, povo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas ele proibiu severamente que dissessem isso a alguém e explicou: é necessário que o Filho do Homem possa sofrer e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto, e no terceiro dia ressuscitar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No momento de oração, Jesus questiona os discípulos sobre a questão fundamental: quem é Ele? As respostas colocam uma diferença muito grande. O que dizem sobre Ele e o que Ele significa para os apóstolos. É Pedro quem se adianta e responde em nome do grupo. Essa resposta revelou, na verdade, um avanço dos próprios apóstolos na maturidade da compreensão sobre quem é Jesus, de que ele era ungido, o sinal do amor de Deus na humanidade. Filhos e filhas, é esta maturidade com Jesus que somos chamados a ter. É esta maturidade com Jesus que somos chamados a chegar. Eu quero colocar uma pessoa, a Geisiane, lá de Laranjeiras do Sul. Padre, eu tenho 17 anos. E no ano retrasado conheci um rapaz e comecei a namorar com ele, fui me afastando da igreja. Eu estou numa vida tão difícil, amasiada com ele, estou grávida de 2 meses. Sofro porque ele briga muito comigo, só pensa nele. Eu não sei onde mais buscar ajuda. Eu quero muito ser uma pessoa feliz como eu era, sorrir, parar de sofrer. Eu quero me separar dele. Me ajude. Geisiane, Laranjeiras do Sul. Aquilo que começa errado dificilmente segue certo. Não é hora de você repensar? Vale a pena? É isso que você pensa para você? Não importa se você se afastou da igreja, volte para a igreja. Você pode. Deus quer. Pensa realmente o que é que te trará felicidade. Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema. Tá escutando? nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me bonito, né? Deus é maior para você, viu, Gislaine? Gisiane, não importa. Talvez a Gislaine precisava ouvir isso. Deus é maior, viu, padre? Deus é maior, seu Zé. Deus é maior, dona Maria. Deus é maior que as nossas forças. Deus, nesta sexta-feira, abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Abençoai, Senhor, aqueles que, como a Gesiane, possam estar se sentindo frustrada, desanimada com a vida, um casamento insatisfeito, um relacionamento incompleto, uma criança que está nascendo no meio de toda essa confusão. O que mais sofre é a criança. Jesus, use de misericórdia. O teu poder é maior que todos os problemas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.